Netinho, que guitarra bonita, rapaz. Menino do céu, essa guitarra juntinho com a batida do pandeiro tá me deixando impressionado, não é, Vagninho? É pra provar que o samba não tem preconceito, galera. Meu samba não tem preconceito e nunca vai ter. Por quê? Meu samba é branco, é preto, é índio. Meu samba é criança, é adulto, é mulher. Meu samba merece respeito, não merece insulto. Transforma um tumulto num culto de fé, de fé. Meu samba sempre foi amigo, jamais foi oculto. Quem não samba é ruim da cabeça ou doente do pé. É ruim da cabeça ou doente do pé. Vai, meu samba! Já apareceu. Bem onde muitos diziam que o samba morria, ele renasceu. Meu samba é graça, é beleza, é a grata surpresa que a vida nos traz. Veja a massa cantando pagode, caindo no samba de Minas Gerais. Vai, meu samba! Sambando é legal. No norte tem samba quente como samba gente lá na capital federal. Todo gaúcho sacode ouvido, pagode batido na mão. Mas eu posso jurar que tem samba, já vi muito bamba lá no Maranhão. Meu samba sempre foi amigo, jamais foi oculto. Quem não samba é ruim da cabeça ou doente do pé, do pé. Meu samba sempre foi amigo, jamais foi oculto. Quem não samba é ruim da cabeça ou doente do pé. Mas quem não samba é ruim da cabeça ou doente do pé.